serão. Venham cá amores novos, ai que os velhos já me esqueceram. Foram penas que voaram, folhas secas que arderam. Ai, venham cá amores novos, ai que os velhos já me esqueceram.